8, aciona 5031, voo 397. Chame controle Salvador na frequência 1208, um bom dia, Mike Papa Lima. 1208, bom dia, bom trabalho, Lima. Voo 397. Sim. Autorização foi presente? Sim, Paco, novamente confirma. Certo sim, seu nome me chamou, eu lhe chamei, eu já estou falando, eu não entendi que era presente, pode repetir, por favor? Sim, Voo 397, São Paulo, autorizado 360, VIP Zulu 16. Decola pisto no zero, curva direita, saída da El, Leda, Bridge. Controle 120, decimal 8, aciona 5031. 360, São Paulo, rota Zulu 10, 10 direita, El, Leda, Bridge. 208, 5031. Vai chamar pushback, acionamento, ponte 62, obrigado. Ground, cable left 760. Sobre 3663 para o táxi, sobre 182, autorizado de 4 horas, altera com... Confirmando 182 a volta, 3663, autorizado táxi via Índia, Monte Paradona 028895, Quinegal 90 no meio. Partilha desejada via Índia, Ponte Pérez 395, altera no meio da 3663. Charlie Lima X-Way 760. Charlie Lima X-Way 760. Just confirm ready to push. Ready to start and ready to push, Cadillac 7960 to firm. Clear pushback startup, response ready to text, Charlie Lima X-Way 760. Keep starting to push Charlie Lima X-Way 760. Chame a 311, passa nível 140, chame Recife, frequência 1251. Recife 1251, 63, sono 1, Oxanã. Trolley Salvador, bom dia, Olimpo 03. Olimpo 03, bom dia. Confirme se vai prosseguir para a área Netuno, área restrita. Afirmativo, SBR 204. Gente, autorizado para seguir a área restrita, ativada a partir de agora. E confirme o nível solicitado. November, na aprovação para Guarulhos. Só um minuto, corte. Fez coisa. Presidente, procedimento então com 045. O 993.com. Para 4983. Autorizado 360 Guarulhos, via Pesulu no 6, decola pisto no 0, curva direita, saída da El, Leda, Bridge. Controle 120, décima 8, aciona 501 no 6, gol 993. Check opera aprovado nível 360 para Guarulhos, aí via Pesulu 16, decolagem pisto no 0, com curva direita. Saída da El, Leda, voz direto Bridge. 208, controle. 50, 5016, o 3 ponto é gol, 1983. O fechamento é correto, reporta o pushback acionado, 193. Reporta aí para o pushback acionamento, 1983. Siga, Mike Papalima. 1530, estimado de pulso, Petrolina. 1530, copiado. 4194, bom dia, senhor, identificação, vigilância, chegada a Mari, voo em Mari, chame o ideal de descida. Aproximado, Mari, chegada a Mari, Mari, ideal de descida. Gol no 260, voo direto Itap, da presente. Itap, da presente, gol no 260. Gol Salvador, o Mike Papalema. Prossiga, Mike Papalema. Não tenho, vou confirmar com o centro Recife. A Lima, frequência de Petrolina é 125.7. Prossiga, Guardião 02. Além do litoral, nós enviamos a Tupupa para retorno a Salvador. Quem mantém o litoral, 190 no meio ajuste, fórmula através de Pituaçu. 190, 190, retorno para Pituaçu, Guardião 02. Três, decolou os 22, chame controle em 1208, um bom dia. Boa noite, bom dia. Boa noite, bom dia, Santos 63, decolado da El. Sou 3663, bom dia, subir, mantenha 340, saída da El. 340, da El. Alima, controle. A 15 milhas, norte de Salvador, frequência livre para coordenação local. E as frequências do centro Recife para coordenação nessa hora, nessa área, é 125.45, alterna 12685. Se não conseguir contato com o centro, é, próxima Petrolina, chame na frequência 125.7. 397, na ponte 612, pushback acionamento. Falou, 397, autorizado, puxa, boa tarde. Vai rebotar, tá, ficou no 397. E o centro Recife, para prestação de informação de tráfego nessa área, 125.45. Afirmativo, bom voo. 3760, request taxi. Charlie Lima, X-Way, 760, approved taxi by April 1, India, Hood Point, 100, call tower, 108, small 95. Canadian 1016, just confirm POB, so the mark. Charlie Lima, X-Way, 760, POB 5, Canadian 1016, so a big 1895, and taxi by April 1. Hold on. Position, runway 10. Two items from April 1, India, and Hot Point. April 1, India, Cadillac 760. Salvador, Xané, 6140. Xané, 6140, Recife, 350, autorizado, via Perivisque 58. Decola pista no zero, curva esquerda, saída fuga, transição Caju, controle 120.8, aciona 5036. Ok, seria mais feio, ó. Ok, vou confirmar com o centro Recife. E aguardando, ok? O plano que eu tenho é pra Recife. E na sua escuta, nós estamos aqui com um plano pra Maceió. Nosso estimado seria no 340. Quebec Serra para o senhor, bom dia. Mantenha as condições visuais, 1500 pés, quando ingressando no corredor Interlagos, nós vemos 1016. Roger, Cargo Loop 760, clear line up and take off runway 10, wind is 150 degrees, 10 knots, Cargo Loop 760. Reduz a velocidade 2109. Redução 2109 ao 3494. Pro táxi, foram 397. 145 a bordo, Serna Galeão, 410 autonomia. Bono 397, taxia Índia, ponte espera 1902, 895, Kenegão 10 no meio. Índia, ponte espera 895 com 10 no meio, Bono 397. Solo aos 28, frequência livre, Guardião 02. Autorizado, livre LS, quando localizador. Como tráfego, sua posição 9 horas, 4 milhas com rumo nordeste, mantendo 1.500 pés. Bravo, November 2 Alfa. É, 494, desse mantém a 3.000, ajuste 90 no meia. Redução para 190 nós. Para 3.000, 190 no meia, reduzindo 190, 354 nova. Look 760, aboard at 29, for the departure, frequency 120, decimal 8, bye bye. Monitor wake by cargo lock 760. Roger, good morning, cargo lock 760. Passing 1000 feet, climbing level 280. Cargo lock 760, climbing maintain level 280 on the L departure. Climbing level 280, cargo lock 760. Vai passar um 70, chama o centro em 125 decimal 1. 763, 3 vai chamar centro 851, boa tarde. Desse mantenha 2000, Viva ILS X-Ray, informe localizador. 2000 ILS X-Ray, reportará localizador, é o 5494. Poxa, né, 6140.com. Completo final, chame torre, 118.95. Xené 6140 Maceió 250, autorizado, via Perurisco 58. Decola pista no zero, curva à esquerda, saída Pouca, transição Caju. Controle 120.8, aciona 5057, confirmando rota Perurisco 58, Orago, após direto. Para Maceió pela Perurisco 58, após Orago, depois direto, decolando a 10, quando estiver na saída Pouca, 208 é o controle Salvador, 5057, o transponder, o também está correto, reporta pronto, puxa. Então, está pronto, meia. Quilo Quebec Serra, informe rotatória. Vale Salvador, Cordial, bom dia, 1397. 1397, contato radar, sub e mantenho 360, César Dael. Dael, 3620. Ele está 3663. Cargo Lux 760. Cargo Lux 760, go ahead. Flying Heading Eutz Echo Uniforme Delta Echo Serra. Echo Uniform Delta Echo Serra, Cargo Lux 760. Trip 5494 estabilizado no ILS, da ONU Zero. CF, 3000 marcador externo, completo sinal, chame torre 1195. 11895, trip 5494. Salvador, gol 1983, autorização para o táxi. Está com 3 horas e 38 a boa. O contornado é confis com 184 no POB. Serra, obrigado. O trip 5494. 5494, continue a aproximação no zero, vento 140 graus, meia dúzia, 95414. Ciente, o trip 5494. Oi, bom dia, o Quilo Quebec Serra. Quilo Quebec Serra, ciente do tráfego, continue a aproximação, reporte no final de 3 milhas, 17, 130 graus, 109, Quilo Quebec Serra. Falta final de 3 milhas, Quebec Serra, 107. Passou externo, baixado e travado, o trip 5494. Ciente, continue a aproximação, informarei pista livre, o 5494. paciente na guarda, é o 5-4, não. Voo 1260, Solos 35, libere pista direita, chame Solo em 1219. 219, Zano. 5414, pista livre, 120 graus, 89, tem livre pouso, pista no zero. Gente, livre pouso na 10, é o 5414. Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, 04, 2060. Pelo Quebec Serra, visual com o tráfego da trip na final da 10. Visual, Quebec Serra. Ajuste seu tráfego como número 2 para aproximação pouso na 17. Vento 150 graus com 8 nós, informe na curta final, Quilo Quebec Serra. Número 2 na 17, aposta final, Quebec Serra. No 983, observe o tráfego na curta final, ATR, após a passagem ali, mantém gol 983. Após a passagem ATR, ali mantém gol 1983. Quebec Serra, livre pouso no 7, 150 graus, 109, quilo Quebec Serra. Livre pouso no 7, Quebec Serra. 4-4, Solos 38, libera a direita, chame Solo, é 1-2-1-9. 2-1-9, 5-4, não para a trip. Quilo, Quilo Lima, confirma o pato que se encontra. Gente, João Duval, 015 nível. Autorizado, é colo pista no 7, curva direita, corredor axé, restrito. 1 mil pés, estou fora da barra. Controle 120 decimal 8, aciona 0121, aguardando para o cotejamento, Quilo Quilo Lima. Trip 5414, Alfa Juliette, remota 14. Alfa Juliette, remota 14, C4 no quadro da trip. Quilo Quilo Lima, cotejo, beleza? Aguardando coordenação, Quilo Quilo Lima. Zão 160, 1397. 1397, chama o centro Recife, 1251. 25. Quebec Serra, seu solo foi aos 39, táxi livre até o pátio da companhia, aquilo que é Quebec Serra. Nada. 35, pro anódico. Controle no 0.8, cena 0121. Gripel B na base? Caramento táxi, torre 18.95, quilo quilo lima. No 983, Decolos 40, chame controle, frequência 1208, bom dia. Controle 208, 1983. Índia, Nova Europa, bom dia, confirmando o corredor forte. Soldou, soldou, autorizado, decola pista no 7, curva esquerda, corredor forte, controle 120.8, aciona o código padrão 0171, Índia, Nova Europa. É o Gol 983, cruzando 2300 pés, conselho Dael. Está dando decolagem, sube e mantenha 360, saída Dael. Subiu no nível 360, saída Dael, Gol 983. Torre 1895, Índia, Nova Europa. Azul 4207, acione identificação, chegada Bonf, desça, mantenha 4 mil pés, ajuste de altímetro 1016. Perspectiva da Bonf. Taxi, reporte para ingresso na pista, Quilo Quilo Lima. Cruzado ingresso e sobre a pista, taxiando Quilo Quilo Lima.